320 on the ground, 236 on the right side of call Ronnie, 121 on the ground. Mike Echo Zulu, autorizado para fazer a emissão da pista lotante, vento 50 graus, 08 Mike. Ok, essa pouso, senhor. É, autorizado, senhor. Autorizado, pouso pista lotante, vento 50 graus, 08 nós, ajuste no 09. Afirmante, autorizado, Mike Echo Zulu. Poxa, na 63, zona 5, controlando a esquerda para evitar a formação. Vai voar ideal, seria para o de toque. Prossiga. A curva na esquerda deve estar em formação, está voando para o auditório. Eita, chegando a 3, 1, 5. 3, 1, 5, tendo 53 mil pés, após toque, 2 mil. Afirmativo, 3 mil, após toque, 2 mil. Autorizado, esse lado do procedimento IFX, funciona ou já em fundo estabilizado? 2 mil, reportado estabilizado, né? 3 mil, 5. Marca, com o volume, fala 4 frequência livre. Boa tarde. 3205 autorizada, classe 10, vento no 40 grau, 08. 205 da cola dos 42, chama controle 120, décima 8, bom voo. Bom 208, tá, 3, 8, 0. Boa tarde, eu sou 3, 8, 0. Contato real decolagem da aviação Voono para nível de voo 340. Voono para 340, 3, 2, 0. E a viagem que eu falei, também é 3, 1, 5, Janela 3, 1, 5, compracionado procedimento, sanitor em 1, 8, decimal, 9, 5. 2195, Rio Janeiro. Janeiro 6315, pouso autorizado 610, vento no 60 graus, 109. Livro, pouso 308, boa tarde, sua identificação está em contato radar, agora 69 milhas, setor sudoeste, Salvador, Rio de Janeiro, TAP, vista para nível de voo 050. Chamando a 336, chame centro de Recife em 126, decimal 85, caso negativo 125, decimal 45. 2685, 2545, é o Chanel 6336, obrigado até. Chanel 6315, no solo 47, taxa à direita, chama o solo 121, decimal 9. Solo grau 219, 6315. Salvador, boa tarde. Passarelo 2263, transfere, sente na informação Lima. Passarelo 2263, boa tarde, sem identificação. Autorizado a chegada para o mês de 1 no retorno de agressiva. Já está na ideia de descida, está na proa de Mapivu, passarelo 2263, após o processo da Comédia 1, a partir do Comédia. Passarelo 2263, você mantém o nível de voo 060. 060-2263. Autorizado a descida até 2010, a última de 1905, autorizado o final do procedimento e essa que foi pista na hora, e foi estabilizado. 2015, autorizado a LS7, foi estabilizado com 2.003. Passarinho 2063, autorizado a descida até 3.010, a última de 1905. 2.010, 1.005, passarinho 2.063. Autorizado a linha de manter, 3.7, reporte pronto. Vai, passarinho do áudio, já está no braço. Ah, Golf Alto, está autorizado a decolar, pistão no 7, vento no meio, 0 graus, 08 nós. Confiosa, decola 255 na vertical do farol de Itapuã, chama o controle 120, decimal 8. Chama o controle 108, vai gostar. Bravo, QNH 10 no 5, autorizado o táxi via Papá, reporte no ponto de espera. Do procedimento, sendo que tem uma noite decimal 95. Comente a Libravo, autorizado a alinhar e manter, posição no 7. Autorizado a chegar da mão, repassa em 10 de descida. Identificou, já foi autorizado a descida para o 110. Tem que reautorizar a descida, tem hoje voo 050. 050, agora autorizado, 230 para saber. Pistão no 0, vento no meio, 0 graus, 08 nós. Altímetro 1905. Salvador, Capão 10, Salvador, Capão 10, Salvador, Capão 10, Salvador, Capão 10, Salvador, Capão 10, Salvador, Capão 10, Salvador, Capão 10, Salvador, Capão 10, Salvador, Capão 10, vento agora 1 9 0 graus 1 0 mais. 0 Tango Victor 3 Delta, boa tarde, sem identificação. Já estou em contato radar agora, 50 milhas setor sudoeste de Salvador, vou direto para o TAP, rapaixando a ele. Você aguarde a autorização. Eu que lhe agradeço da nível de voo 060. Estabilizado, passarelo 2263. Passarelo 2263, complexo na área de procedimento, chame torre 18 decimal 95. 1895, grato, um bom final de semana. Oi, Salvador, boa tarde, passarelo 2263, estabilizado, IRS X-Ray 10. Romeu Charlie Bravo, vento 170 graus, 08 nós, autorizado decolar, pista no 7. Confirma o equipamento. Ciente, autorizado a subir, dá a porta xingando. Gente, continue a próxima sala de pista livre. Vagando pista livre, 2263, passarelo. Azul 5076, mantenha a ponta espera. Já disse que o meu plano mantém 510, informo que o meu nome é a Torre do Oeste 1, no meu pé de Estipante, Aranda 52. 008, no solo 01, no táxi à direita, chama o solo 121, decimal 9. No 2008, informo Clareza 1, no COP 1, no 21, decimal 9. Você é essa atenção à aeronave decolada da UTI, serviço da Altalina 510, no Romeu 44. Você é você, Oscar, ciente do TQD em Vila Cruz? Sim, entender. Vai dar bem. 0,8, bom voo. 2,08, boa. Vou começar no grau. 0,263, ciente. E um quilômetro deve estar sendo estimado de pouso na Aragogista. A nossa é chama minha, copia. Sete dos quatro confirma, informa que o horário é 1-7-0-2. Salvador, boa tarde, Papá Romeu, boa noite, Charlie Bravo. Papá Romeu, boa noite, Charlie Bravo, boa tarde, com o Papá Romeu, decolagem, suplementei em nível de voo 430, direto Lida. Direto Lida, sobe 430, possibilidade de voar direto Monte, Papá Romeu, Charlie Bravo. Aguarde com a renação. Obrigado. Salvador, passageiro 2230. Você precisa passageiro 2230. É possível voar direto Duna na presença, Charlie? Negativo, informa que o número 2 na aproximação, confirma sua velocidade indicada. Data indicada de 245 agora, tem quanto pode manter essa velocidade até 10 mil da pista. Tem última reduza para 2,09, é o número 2 na aproximação. 2,60, reduza. E o Charlie Bravo é utilizado, vai direto Mótima. Direto Mótima, obrigado, vou te ligar. No número 964, deixa 2 mil pés, autorizado o final do procedimento de lei, que foi o número 0 informe estabilizado. Chama lá, estabilizado, o número 964. Passarei do 2230, deixa até 3 mil pés, altímetro 1095. 1095 com 3 mil pés, com Deus. Afirmativo. Obrigado. Fogo, troca já para ser estimado de regresso. Controle. 25076, autorizado a colar, pistão 0,18, 0 graus, 1 0 mais. Sim, vai colar, pistão 0,576. Estamos em Portinho Delta, reautorizada a descida até nível, até 4 mil pés, altímetro 1,095. Aqui eu vou na 3,97. Reduzindo para 2009. 200 reduzindo. Confirme o tráfego da nossa pelo CD. É um banco certinho, está agora 3 minutos para a dona. É 7. Reduzindo. Olá, 85, sem identificação, deixa estar com o CES de chegada bolsa, o time do 1095. Quando foi estimado de regresso? Cada frequência livre tenta a PQD em Veracruz. Quatro Salvador, 5076, decorou coral no Bravo, passando 1510. 5076, contato coral no decolar e subvia coral no Bravo para nível de voo no 60. Via coral no Bravo para o nível de voo no 60, 5076. Três, 154, sem identificação, autorizada a chegada por meio de 1, no desse mantém nível de voo 050, e desa para 2509 para sequenciamento. Portinho Delta, conforme velocidade indicada. Criado. Colete, Charlie Bravo, Charlie Centro Recife, 128, decimal 35. Caso negativo, 123, decimal 8. 62835, negativo, 1238, bom dia, meu Charlie Bravo. Erro 397. Erro 397, aguarde liberação junto ao controle para decolar. Vamos. Dono 397, informa restrição, manter pro de decolagem até 3 mil pés. Autorizado decolar, pistão no zero, vento no 70 graus, 09 mais. Pode ficar pequeno, ele ainda está afastado no setor oeste de Veracruz. Ele está confirmando, vai manter pro até atingir 3 mil pés. Que não recebe o controle? Por isso que faça uma combinação com o Terra Golfiosca, só para onde o Terra Golfiosca é para a TGM Veracruz. Número 964, completo final do procedimento, chame torre 198, decimal 95. 3206, 02, autorizado final do procedimento, ele é satisfeito e forma estabilizada. Eu vou, 964. Bravo 964, continue a aproximação, aguarde de pista livre. Fazendo pista livre. Estabilizado, 2230. Capitão, eu vou continuar para 2009 e deixa para 3006. A 397, decola 210, chama o controle 120, sinal 8.1. 208, obrigado. 64, pouso autorizado, pista no 0, vento no 70 graus, 089. Gente, bom, 964. Boa tarde, contato a decolagem, suba via São Roma para nível de voo 3.0, passando 2.000 pés, voo direto Lida. São Roma, passando 2.000 pés, voo Lida. Fazer o 2230, complete chamado procedimento e chame o torre 1 no 8 decimal 95. A torre agora 1895, boa tarde. Tá faltando o 830, alta de separadores no pé, autorizado o final do procedimento LS, que se o sinal já informe estabilizado. 2000 autorizado LS, é matéria estabilizada, vem da fila dada. 330, continue a aproximação número 2 para pouco. 7. Que é o vindo ao 95. E o 954 reduz para 3309. Afirmativo, contigo no chão 4 volta e vai subir até 4 mil pés. É 4 mil pés, ótimo, que é novo, ano 5. No ano 85, reutilizada a descida para 3 mil pés. Trigo 2230, pouso autorizado, pista no 0, vento no meio 0 graus, ano 0 nós. Bono 85, temos de 86 para ficar para maçã. Bono 85, confirma para eu? Proa 200. Vivo de vida, após quando possível, assim a prova pelo. Eu vou estar na frente pelo bom 85. Tango Romeo Charlie X-Ray, livre acionar chame táxi. Romeo Charlie X-Ray, QNH 10-15, autorizado o táxi via Oscar, Bosch, ponto espera no 7. Com condição de rádio interceptar? Sim, por favor, 85. Continua direto, Bruna, deixa 2 mil pés. Tô Duna 2000 pés, Duna 8, vamos Duna. Muito obrigado, estou compartilhado com o seu genote, chame sua reunião na 8995. 285, vê se é seu dado. Às vezes, 507.000, o dado vai virar aqui e cobre. Certo, eu faço a gente, se quiser dar. Santo, 1154, emissivo, São Paulo, 3009. Santo, 1154, passa na careta, letra é seu dado. Tá a direita, chama o Solino 2, 1, 19. Direita 2, 1, passa a Deus. Pra Charlie X-Way, autorizado a classe sistema 7, vento 1, 8, 0 graus, 07, 9. A prova da 2, limitado pelo custo localizador. 0, 2, 0, 2, 0. Para autorizar de todo o vetor de celular. Pela 3, 9, 7, 6, 1, 2, 8, decimal 3, 5, caso negativo, 1, 2, 3, decimal 8. 1, 2, 8, 3, 5, caso negativo, 1, 2, 3, 8. Zona 8, 5, autorizado, sinal do procedimento, letra que seja, se não houver, informe estabilizado. Estará estabilizado com a 985, autorizado em ILS da Flexa 10. Dexterity, decola 217, chama o controle Salvador, não dê 0, decimal 8, bom voo. 0, vindo aqui no Delta, uso autorizado, pista 17, vento 170 graus, 119. Uso autorizado 17, eu vejo aqui no Delta. Controle Salvador, boa tarde, contato com o Romeu Félix, boa tarde. Contato com o Romeu Félix, boa tarde. Contato com o Romeu Félix, visual no meu pescoço do Axé. O Romeu Félix, como que você chama e a prioridade para o destino? Silva, boa tarde, Salvador, boa tarde, Romeu Félix, boa tarde, Romeu Félix. 39, confirma. Afirma, boa tarde. 30 anos, Romeu Félix, mantendo no meu pescoço. Romeu Félix. Então, 1054, vista para 2 mil pés, aguarde pelo sinal para me perceber. Não, eu estou no localizador, confio, minha trava danada, de novo o localizador. É assim, estou avisando que eu estou para o problema. Se eu passar, pode sim. Estimativo, 1054. Certo, para quanto? 2 mil pés. mesmo teste. Sua foto sem identificação, deixa o nível de voo 050 via chegada do mês de uno. Ativo, mantém perfil de chegada. Mantém perfil de chegada, voo 050. Azul 507-6, estará terminado 58 milhas de curso sudoeste de Salvador, chame controle em 1-120-1. Número 54, informa o tráfego de passagem de sua nave agora, 9 horas a 7 milhas, com 1.50 graus, ground speed. Autorizado, ele é? Estimativo, reposto, interceptando. Autorizado, ele é, boa noite, oficina. Boa noite, oficina, completo, chamado de segmento, sem problema, no 8, decimal, 95. 895, certo, boa noite, oficina. Basicamente, que o lançamento, reporte mesmo na livre, quando lançamos com sábados na proximidade do VH3. Como é que ele está na livre? Quase estabilizado em LS. Sem identificação, sem contato radar 68 milhas de curso do oeste de Salvador, vou direto a Bomézio, a me solicitar a chegada a Bomézio e desça para o nível de voo 060. Pele X-Ray confirma que o ideal ainda mantém a 390. Chegou o elevador voar direto, agora na seção Romeo Charlie X-Ray. Complete médico recentemente, chame o torre 1 na 8 decimal 95. 3954, continue a aproximação número 2 para o pulso. Alô, Charlie, que você consegue voar na proa 3, 4 horas sobre a região? A gente, quando na proa 3, 4 horas subida, é autorizada para o 105. Chamar a linha 3.6, confirma a velocidade indicada. 3.9.0. Tem que iniciar a missão 2.5.0, informa que é o número 2 na aproximação. 2.5.0. 1.85, nos solos 2.4, táxi à direita, chama o solo 1.2.1.9. 2.9.0. Pisono 54, pouso autorizado, pistono 0, vento no 50 graus, 089. 3154 até Liverpool. Olá, no 64, deixa para 2.000 pés, altímetro 905. 2.000 pés, cada 1.0, 1.05. 2.000 pés, cada 1.0, 1.04. Olá, no 64, autorizado, vai jogar com Duna. Autorizado, cima do procedimento, ele acha que você fica no 0, informe estabilizado, confirma a velocidade que está mantendo. Estamos mantendo 2.09, e vamos Duna, direto, 1.04. Controle. Olha, 72 direito aqui pro 000, 2, 3, 2. Eu preciso reaprovar o ICAP, vou chamar minha 3, 6, 6. Aqui, você tem que tomar aqui. Eu acho que aqui o lançamento com a frequência livre, após a reação da frequência do controle. Gente. O meu cérebro que seja uma navegação, vou direto ao destino e quando possível, chamada de pouso. Vamos destino, vamos copiar. Eu confirmo a tipo de que passa. 5.010, confirme. Copiado. Na autoridade chamou na frequência ali para começar a passos para o seu povo, né? Para o gelado escolher aqui. Que 1164. Bom, 1164, completo sinal do procedimento, chame torre 1185. 1895, voo 1164. O chinelo metro 2016, pega utilizado o sinal do procedimento LF, que se pista não zero, fone estabilizado. 2000, no 64, pouso autorizado, pista 1-0, vento no 60 graus, 08 mais. Pouso autorizado, 1-0, gol no 1-64. Ah, o meu mic é com o Zulu Torre. Zulu, livre a sonaxa metade. Tá, Mike Wolf, Mike, boa tarde, consiga. Wolf, Mike, livre a sonar, chame táxi. Controle, Salvador, é o passar pra fora, bravo, no plano. Controle, controle. Papapá bravo, limpo de quatro, já que ficou 8 de ferro, 8 de delta lima, já comprou 8 de Salvador. Tá passando 500 pés na linha do litoral, com 2 a bola, e o pote deu 0116, bravo, limpo de quatro. Estima a grande uniforme, confirmei, já pousando em Salvador? Afirmativo, tá. Estima a grande uniforme, confirmei, já pousando em Salvador? Estou confirmando o tipo de talento. É, vamos ver o 4-4, tá. Criado lima bravo, uniforme, mantém 500 pés, lindo. Do litoral, reposta a porra. Reposta a porra, bravo, leão de quatro. Chamando a 3-2-0, acompanha o sinal do procedimento, chame torre 1-8, decimal 9-5, controle. No solo 35, táxi à direita, chama o solo 1219. Direita 219, bom, 1164. O Xanamia 326, corre. Acesse conta, por favor, estando. Xanamia 326, pouso autorizado, pista no zero, vento no 40 graus, 08 mais. Ele pousou no zero, 326. Michael Mike, NH1 014. Autorizado táxi via Papá, reporte no ponto 0 no 7. Posta. Bravo, participação de posição de torre 198, 195. 3285, Bravo, Lima.